porra do bagulho. Na frente, Mike, aperta o start. O barulho é trilha que estremece a night. Paradise e Marvin, show pack big. O sub que aguenta que o bagulho é hit. É beat de draw, pra quem tem o padrão. Pesado até as horas, só na má impressão. Luz, câmera, ação, a longa metragem. O estilo não tá no estojo de maquiagem. Não muda de fase, não é videogame. Droga, alucinagem, não êxtase da rave. Mais viagem que o back, mais terror que o crack. 700 bactérias na fórmula Andrax. Sente call chiclete, não é black. Esquece, canto pra favela, não pros cara do rap. Sem motivo pra rir, hoje não apazigo. O inimigo é o cuspe do soldado no rosto de Cristo. Sou monstro, pique mafioso. Titular da seleção da rua, eu vim aqui pra provar. Sou monstro, o rap vive e eu vivo rap. Aqui não tem moleque, então vamos jogar. Sou monstro, mafioso, titular da seleção da rua, eu vim aqui pra provar. O tiro é diferente no 57. Treme é quente, o concorrente se rede. Não sou fantasma, não, cê dorme cedo demais. Eu falo da guerra porque não vejo a paz. É o cuspe da nove, o fuzil que explode. Final Fighter sem edição nem corte. Liga o hi-fi, transmite a onda sonora. O taio do madeirite, som na caixa ordem própria. Diretor na estratégia, traficante de ideia. Os tornado não vem, dividido em parcela. O rap na sexta marcha, total contundência. O bang tá parado, ação em câmera lenta. Aqui é 011 invadindo os abrigos. Sem pudor nem filtro pro ouvido Patrícia. Seleção de ouro, o jogo é estouro. É gol na Copa, titular entre os monstros. Sou monstro, pique mafioso. Titular da seleção da rua, eu vim aqui pra provar. Sou monstro, o rap vive e eu vivo rap. Aqui não tem moleque, então vamos jogar. Sou monstro, pique mafioso. Titular da seleção da rua, eu vim aqui pra provar. Se o vento não jogar o cabelo pro lado, é porque o do maloqueiro anda sempre raspado. Aqui não se enxerga com bolinha de corte. Sem produto de limpeza pra pagar de perfume. É o creme da corte, o abalo das torres. Seguro ciclone direto da fonte. Nem pop nem hobby, esporte nem lock. O corre é nobre com sem malote. Maquiavel, Faber-Castell, o réu nem sempre é réu. É real no papel, as bombetas pro Fidel. Sem filme de ação, best-seller do terror. Coração sem amor e não vai ter professor. Stallone e os Van Damme não protege os flotes. Arquiteto o progresso sem os rios de sangue. Torço pelo final feliz sem escrever na caneta. Ordem própria no braço, né, tatuagem de rena. Sou monstro, pique mafioso. Titular da seleção da rua, eu vim aqui pra provar. Sou monstro, o rap vive e eu vivo rap. Aqui não tem moleque, então vamos jogar. Sou monstro, pique mafioso. Titular da seleção da rua, eu vim